queda conceito pulando limpo, pra ser taxado sempre igual. Nos ouvidos do desatino, demasiadamente igual. Conversas ganham outro sentido, psicológico ou paranormal. Narrinho o clichê da trama, demasiadamente deprê. Mas vem escutar cada palavra, entender cada sentido, despertar cada batida que atravessa seu corpo. Mas vem escutar cada batida, entender cada sentido, despertar cada palavra que atravessa seu corpo. Que sai do meu corpo. Que está num corpo. Na boa está a Tupinkir, pele tépida sem temor. Santa Fé, Danda Elza, Fago, por favor. Dançando bem, faque, vogue, cose sobre efeito da microfísica do patê. E toma ópera, cheia de drama e cheiro. E o cu arrivia a descer, na batida uma voz, no beat um PC. Na batida uma voz, a batida do patê. Guardo ressentimentos como uma guarda navios afundado, sendo arrastado por anseios. Sentimento naufragado por partes brutas inquebráveis, percomer em pedaços. Costurão-me. Costurão-me. Costurão-me.